todo mundo vai cantar comigo! Raimunda! Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Rebola a bola e o rebolado da Raimunda rebolando tá fazendo todo mundo passar mal. É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura, logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura. Olha a gangue do samba aí, galera! Vambora, olha a quebradeira, olha a quebradeira! Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. O seu Genário tá perdendo a compostura. Se ela passa, vai subir sua pressão arterial. Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado, tá saindo do normal. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. Rebola a bola e o rebolado da Raimunda rebolando tá fazendo todo mundo passar mal. É o monumento da redonda arquitetura, logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura, logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura. Vambora, olha a quebradeira, olha a quebradeira, segura! Vinha moreninha, danadinha. Lá vai a bunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa. Lá vai Raimunda rebolando a brasileira. Lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Essa menina tá de brincadeira, vai acabar alguém passando a mão. O seu Genário tá perdendo a compostura. Se ela passa, vai subir sua pressão arterial. Rapaziada tá de olho arregalado, de olho no rebolado tá só. Só a galera canta comigo. Logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura. Logo embaixo da cintura. Subiu a temperatura. Obrigado, gente. Valeu, valeu.